Paz do Senhor. Olha, estou fazendo igual ao meu amiguinho que mora no Brasil, o João Pedro, um São Paulino roxo. Eu e ele estamos fazendo poupança, guardando dinheiro para assistir a Copa no Brasil. Mas por enquanto eu assisto pela televisão. E eu amo ver os jogadores pulando de alegria, abraçando um ao outro, indo correndo lá no pescoço do técnico para agradecer tudo que ele ensinou. E eu fico imaginando a alegria de todos, do mundo inteiro que pela televisão assiste. Você já imaginou se não tivesse televisão? Só os que estão lá dentro do estádio.